Segmento RS, reposta brisado. Tráfico que o precede 5.5 milhas é um Papa Alfa Tango 4, mantendo 170 de Grand Prix. Falha estabilizado. Anotel, gente, continua a aproximação, pista 10, aguarde a autorização para o pouso. Gente, confirma o vento, por gentileza? Confirmo, 110 graus com 14 nós. Gente, eu ouvi a instalação. Treze no 4, no solo aos 25, direita 129. 3319, obrigado, boa tarde. Tarde. Gol no 807, desça para 3 mil pés, ajuste no 094. 3000 comigo 14, gol no 807. No 160, decola da cabeceira 10, curva à direita, subida da El Leda após direto Ilhéus. É, consta para mim que na entrada da terminal Ilhéus, foi desce para 145, prossegue visual até o destino. Decola da, o, corrigindo, o transponder é o 5566, o controle em 120, desce para 8, corteja. Terminal Ilhéus, 160, decola da 10, direita após da El Leda, após voa direto Ilhéus. Subida da terminal, prossegue visual, desce para 5. 1208, controle 66, o transponder 6327, correto, chama para acionamento no portão 1. Paulo Salvador, Xané 6314, me voa, uma boa. Boa, o Xané 6314, prossigo o táxi na Alfa, ingresso via Juliette para o portão 5. Alfa Juliette para 05, uma boa tarde. Azul 4462, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4462. Gente, reporte através de Paripe. Foxtrot, Tango Oscar. 10 do Paripe, reporte na volta. Controle no 396, vai atingir o 060. Scan 3217, chegada Ponce, desça para nível de voo 050. Chegada Ponce, 050. Atingiu o 060, voo no 396. Gol no 396, desça para 4 mil pés, ajuste no 094. 4 mil pés, 104 no 396. Localizador, Mike Traviati. Gol no 807, desça para 2 mil pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. Reduza para 1709. O senhor segue um Embraer 121, mantendo 110 de ground speed. Gente, descendo 2 mil pés, reportado estabilizado, gol no 807, sentido tráfego. Mike Bravian, complete final do procedimento RS, a missão na frequência 118295. Brasil. Biak. Mike Bravian, que continua a aproximação, número 2 para pouso. Está confirmado o vento. 1-0 graus, com 1-2 nós. Ele é o 5574, controle em 120, decimal 80, corteja. Autorizado Brasília, 320, pergunta pelo 17, decola da 10 com curva direita, executa a bosta, então a lefa, adiciona 5574, controle 2080. Correto, só confirmando 5574, eu transpondo, eu chamo para acionamento, hoje é 321. Ok, 5574, chamará. Boa tarde, TRIP 5446, está estimando o voo 46. TRIP 5446, aciona identificação, chegada MAN, desça para nível de voo 060. Ok, gente. Solo 1-2, um decimal 9. Para o decimal 9, direita. Fica. Patrão Vitor, Palhantel, levou na gata para o parque da Baité. Vitor, Charlie Hotel, boa tarde, prossiga o táxi na Alfa, Juliette, cruze o pátio 1. Na Taxway Lima, chame a torre em 118.95 novamente para prosseguir. Juliette, parte 1 da Lima, 295, no ILS, Gol no 807. Gol no 807, complete final do procedimento ILS, emitor na frequência 118 18. 286? 95. Ok, 1895, boa tarde. Gol no 396, desça para 2.000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Para 2.000, está livre ILS, 190, reportará estabilizado, em 14, 1396. É ok, o passarei 2230, é, de fato a gente tinha o seu plano aqui para as 16h40, procurei aqui no setor, mas o plano foi cancelado por recíproco porque venceu o horário, ok? Então a companhia precisa apresentar um novo plano, ok? Ok, gente. 396, guardará. Puxa, acionamento 6327 da UF. Confirme para o solo Salvador. Puxa, acionamento 6327. 6327 no 1, autorizado. Chama para emitir táxi. Lima Mike Quebec, chame na Quebec para o cruzamento. Lima Mike Quebec, na Quebec, chama para o cruzamento. Romeu, Romeu, está bravo. Destino CIA, confere. Voando direto da presente, o Romeu está bravo, reporte visual para pouso. Zero vento, 110 graus, cono 29, altímetro no 0 no 4. Mi 14, livre pouso, sinal no 0, gol no 807. Mike Bravo Yankee, solo 3-1, no confirma a parte 4. Gente autorizado, reparte livrando. Gente, parte do Graer, então, autorizado, reparte livrando. Lançamento, reparte livrando. Mil pés, ajuste no 014. 4.014. Gol no 396, estabilizou? No 396, está no LS, senhorita. Completa final com a torre 118.95, bom pouso. 18.95, bom trabalho, no 396. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Gol no 396, passando externo, baixado de casa, visual com carro. Gol no 396, ventou no 0 graus, com no 4 nós, altímetro no 0 no 4, aguarde pista livre. E 14, aguardando pista livre, 1 no 0, Gol no 396. Mantenha, 250 até o 3217. Vou estacionar, Mike Bravo Yankee. 210, 5445. 1807, solo 33, livre à direita, solo 121, decimal 9. À direita, 129, igual 907. Na escuta do controle. Confirme para o controle. Identifique o web. 396. Confirma o indicativo WebJet. WebJet 7, Webjet 5729, na chegada Bonf, desce até o 060. Na Bonf, desce o 060, 069. Apenas confirmando, o Web está acionado o código 5514. Sente. Trip 5446, desça para o 050. 050, Trip 5446. 30, Alterna Salvador. É, corrigindo, 88 agora. Taxi autorizado, à direita, ponto de espera, time torre 1895, ajustado, 10, 14. Autorizado, taxi à direita, ponto de espera, torre 1895, grata. Solo Salvador, Oceania 6321, pushback acionamento no 6. 6321, ciente, aguarde. Aguarda. Nave 6, solo 35, livre direita, solo 1, 21, decimal, nave. Direita 21, nave, boa, 396, grade. Torre, o Fox Tunguska. Fox Tunguska, segue na final da 17, a parte final de 2 milhas. Final de 2 milhas, reporta lá. Taxi de Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, posição antes da Juliette, com 396. Lado Duna, 32, montagem. Sente, na proa de Duna, desça para 2 mil pés, o ajuste 1014, está livre, LS, portanto, 3217, reportando estabilizado. 2 mil pés, 1014, livre, LS, com quantidade, então 3217. Lima, quilos do Lu, controle. O pouso do Lima que usa o é na pistola 0 ou na 7? Gente, voo da MAN, mantém ainda o 080, aguarde descida. Papel, patrulha 2230. Prossiga. É, tá bom, estava com a companhia e ela me informou que nós temos um plano novo aí que é o. Tanto que o serviço tiver na organização, só para o próximo. Ok, o 55 da próxima. Dessa hora? 18h55, é isso? Afirmativo, no 8h55 é o estimado de decolagem de Calças Fora, todo o plano apresentado. Os passaredos, é, assim que tiver o plano, já paga as compras, ok? Se o caso é aprovado de saída, adianta. Gente, é árvore inicialmente a subida, mas a aguarde inicialmente não tenho nada. Quando eu não confirmar, seria água. Enquanto a paz é movimento, eu estou mais ou menos. Obrigado. Então, PEC 3, que é teu hangar da pata, após o pouso, vai agilizar. Ciente, grato pela informação. Grato, senhor. Paulo Salvador, boa tarde, pastor 20, pastor 20, posteira 2020, pronto para cópia? Pronto para cópia, prossiga. Autorizado Salvador Recife, 250, via Peruísque 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem cabeceiro no 0, o código transponder é o 5545 e o controle no 20.8. O pastor 20, autorizado Recife, no 250, no Peruísque 58, saída por Caracaju, decola da esquerda, no 20.8. Pastor 20, contestamento correto, me confirma o POB. Aguarde, pastor 20. Próxima Juliette, no 396, tá bom? O 396 vai manter posição antes da Juliette. Antes da Juliette, vai manter posição, 396. Bravo. Você vai assinar o parafuso. Um tráfego iniciando o pushback nesse momento. Tem que o mesmo iniciar o táxi, vai ser autorizado até o 62. Sete, aguardando o portão 62, visual baseado com 139. Solo Salvador, para posto de recepção. 5627, no PAT 3. Sim, no PAT 3, posição 3. PAT 3 autorizado, senhor primeiro de táxi. Livre LS, o TP 5446. Então, 3217 estabilizou? 2217. Fox Tango Oscar, Solos 39, autorizado backtrack, parte librando. Estabilizado 3217. Outra 3217, torre 18295. 18895. Sané 6327, dá presente, autorizado pelo Centro Recife, direto Ilhéus. Opa, direto Ilhéus, 6327, obrigado. Papá, Alfa, Tango, Tango. Contato radar agora 63 milha de Salvador, na proa de Mari, para interceptar a chegada Mari. Repórter descida. Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 10, 14, ou chame 6321. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 10, 9, 15. Pastor 20, para me escuta? Afirmativo, me escuta. Poderia me confirmar apenas o POB? O Zulu desça para o 050. E para o táxi e a decolagem vai chamar a torre 1895. Pastor 20. Sim, eu vou para o táxi e decolagem vai chamar a torre 1895, pastor 20. Está recebendo o TAM 3217, senhor? TAM 3217, livre pouso na 10, vento 10 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10, TAM 3217. Vai ficar atento ao táxi do Ocean, né? Após o ingresso de Juliette, portal meia dúzia. É, depois da Chané, ingresso de Juliette, meia dúzia, 1396. Salvador, eu teria autorização do 2230? Ainda é negativo, senhor. Estou aguardando o plano chegar aqui no sistema, ainda não tenho nada. O senhor sabe dizer se o plano foi feito na sala ES aqui de Salvador? É, o plano, na verdade, é o repetitivo. Aí eles passaram uma DLA. Passarei do aguardo, vou verificar quando está no plano. Obrigado. Solo 35627, estacionado, pronto para o táxi com 56 no PLB. 2:40, alterna Maceió. Táxi autorizado em pátio, Indy Alpha, ponto de espera, chegou 2895, ajustado no 0 no 4, TRIC 5627. Pátio, Indy Alpha, no ponto de espera, 2:18. E ele é sexo? TRIC 5446, torre, 118.95. 118.95, grato, coordenação, mau serviço. Torre Salvador, muito boa tarde, ATIP 5446. Boa tarde, 5446, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, ATIP 5446. Torre Salvador, boa tarde, Chané 6321, ponte cada um no zero. A gente mantém a ponte de espera, 6321. 3217, Solos 43, que vai direita, Solo 121, decimal 9. Confirma a velocidade na descida. Sino 7, táxi autorizado. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 3217. Vai. Solo Salvador, voo 649 para o funcionamento na posição número 2. Aguarde. Confirma, por favor, para o solo. É o voo 649. 649, sim, aguarde. Transfer, passarei 2230. Passarei, eu tô verificando com a IET, só um minutinho. A nossa empresa falou com o Sargento Dutra, é o repetitivo, ele falou que tá tudo certo e entrar em contato com vocês. Tá ok, eu vou falar com ele aqui no telefone, só um minutinho. Obrigado. Alfa, Tantra 2137, chat rádio. 27, prossiga. Agora, próximo ponto de espera aqui como número 2, qual número? Gente, mantém o ponto de espera como número 2. Salvador, cordial, boa tarde, pastor 2-0, estacionado no táxi da autoridade, pronto para o táxi. Altímetro no 0 no 4, livre o táxi, chama para o ingresso, pastor 2-0. Livre o táxi, chamada para o ingresso, pastor 2-0. Pastor 6, livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 1-0, tipo 5446. Torre, o Guardião 06, tá prosseguindo em táxi, piloteiro, programando até a cabeceira 35. Afirmo, táxi, baixa altitude, reporte na cabeceira 35. Chamou o Solo Salvador? 106, livre decolar da presente, vento 1 no 0 graus, cono 4 nós. Teste, inicial decolagem. Fiz uma ali, mantenha no 0. Mantenha no 0, metade. Guardião 06, decolada aos 4:06, confirma, comandante, pessoas a bordo. Dourado 05 a bordo, destino Ondina. Grato. Gente, o pastor 20 é o número 3 para decolar da 10. Mantenha o ponto de espera. 5446, solo aos 4:06, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, boss, 5446. Guardião 06, controle 120 decimal 8, bom voo. 1006 vai chamar 128. A gente acabou de entrar em contato com a sala IS nos informou que realmente o senhor passou a DLA. Só que a gente não sabe por qual motivo não chegou a DLA aqui no nosso sistema e o plano foi cancelado. A IS vai retransmitir o plano do senhor com um novo horário aqui pra gente e pra Recife. Só que esse processo vai demorar em torno de 5 a 10 minutos. Peço que o senhor tenha um pouquinho de paciência. Assim que chegar o plano aqui pra gente, a gente já vai coordenar com vocês e liberar o plano, tá ok? Sim, afirmativo. Então, pra passar até pros passageiros aqui, então de 5 a 10 minutos. Afirmativo. Ok, obrigado. Solo, muito boa tarde. Eu tenho 5446, então na escuta. 5446, ataque favorizado, Alfa Kilo, faz 3. Alfa Kilo, faz 3. 5446. Tango, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 0 no 4. Bem, baixado, travado, ajuste no 0 no 4, L5729. Fiz um decolado aos 48, controle 120, decima 8, bom voo. 308, bom trabalho, minha 3-1. Radar 320 CDA. 320 CDA, você está por hoje alerta da presente. Mantém inicialmente o perfil, aguarde alerta. Solo Polo Salvador, com 149, para o táxi com 106, 26 de autonomia, altera na Aracaju, para o táxi. Táxi à direita em de Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 10 no mar. Direita em de Alfa, ponto de espera 1895, 149. Paulo, uma boa tarde, Oxanair 6314. Oxanair 6314, boa tarde, prossiga. Subida Momo Flock. Momo Flock, né? Alfa Tango Tango, desça para 3.000 sem restrição. 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000 sem restrição, grata, recado tango. 05.27. Regresso. É. 29, solo 50, livra à direita, solo 121, decimal 9. 219. A linha decola da 10, vento 100 graus com o 1 nosso. Autorizando Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette com 2, obrigado. Patango Kilo, Romeu Oscar na escuta do controle. Oxanair 6321, autorizado Alefa da presente. Autorizado Alefa, 6321. Controle, Lima, Cira Zulu, está estabilizado no lote. Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, bom dia. Gol 649. Gol no 649, mantenha o ponto de espera, é o número 2 para decolar da 10. Boa tarde, Papatango, Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu. Confirme, segue para 10. Lima, Quilo. Suficiente. Tive pouso na 10, Lima, Quilo Zulu, vento 100 graus com 1 no 9, altímetro no 0 no 4. Quilo Zulu. 3-0 para o Zulu 4-4, é o Leda e o Zulu. Uma direita, da pista 10, 5, 20, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Correto, para puxar aqui pelo meio. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5627. Trip 5627, contato radar, para 1970, sai da Cuca. Após 12.000 pés, autorizado pelo Centro de Recife, geral Aracaju. Confirme, senhor. O Trip 5627 chamou o controle na decolagem? Isso, afirmo, 5627, confirma a instrução. Contato radar, subindo para 1970, após 2.000 pés, autorizado Aracaju, pelo Centro Recife. Ok, após 2.000, na proa de Aracaju, 5.027. Eco Delta, pronto para cópia? Autorizado Salvador Manati, ao número PES, após decolagem curva à direita no corredor Axé, 0125 ao código transponder e o controle no 30.8. Nada no 260. 288, 260, 6321, boa. Resolveu, passou externo, tem embaixo checado. Livre pouso no 10, vento agora 100 com 12, nossa. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, está livre LS, resposta é estabilizada. Papa Tango Kilo, Romeu Oscar, controle Salvador.